fazer uma maneira de primeira. Bem brasileira, cê sabe como é que é. Busquei o brilho do sorriso Catarina e da Bahia no requebrado de um axé. Tentei fazer uma vaneira de primeira, bem brasileira, cê sabe como é que é. Busquei o brilho do sorriso Catarina e da Bahia no requebrado de um axé. Peguei o toque da sanfona nordestina no chegado da mina, me inspirei no Paraná. Tomei o sol na praia de Copacabana e uma goiana quase fez me apaixonar. Fui pro Rio Grande ver a morena, que pena, eu não posso ficar. Lá em São Paulo tem bagoteira e a quebradeira fez eu me arrepiar. Vem, arrepiou, arrepiou, minha bandeira fez o Brasil balançar. Arrepiou, arrepiou, esse som bem brasileiro é pra menina requebrar. Arrepiou, arrepiou, minha bandeira fez o Brasil balançar. Arrepiou, arrepiou, esse som bem brasileiro é pra menina requebrar. Fazer uma bandeira de primeira, bem brasileira, cê sabe como é que é. Busquei o brilho do sorriso Catarina e da Bahia no requebrado de um axé. Peguei o toque da sanfona nordestina no gingado da mina, me inspirei no Paraná. Tomei o sol na praia de Copacabana e uma goiana quase fez me apaixonar. Fui pro Rio Grande ver a morena, que pena, eu não posso ficar. Lá em São Paulo tem pagodeira e a quebradeira fez eu me arrepiar. Arrepiou, arrepiou, minha bandeira fez o Brasil balançar. Arrepiou, arrepiou, esse som bem brasileiro é pra menina requebrar. Vem! Arrepiou, arrepiou,